baby. Olha como que eu cheguei, baby. Tô fazendo mais racks, baby. Tô vivendo nesse trap, baby. Wow. Eu vou nesse verso deitado no chão. Eu tô vivendo trap, maninho. Baby, eu não sou traficante, mas eu tô no estúdio fabricando os quilos. Mano, eu não li a Bíblia, mas eu escutei alguns alvos do Migos. Independente do dia, eu sempre mantenho esse molho comigo. Diamonds, joguei na corrente, yeah. Ela é fluente, yeah. Ela é diferente, yeah. Diamonds, joguei na corrente, yeah. Ela é fluente, yeah. Ela é diferente, yeah. Não sou traficante, eu faço trap, yeah. Olho focado todo no cash, yeah. Pique um rockstar, eu tô all black, yeah. Chrome heart custou 10 racks. Pagamento em cash, dinheiro de trap. Pra ganhar o tabac e o Balenciaga no pé. Ela vem sentar pro jet. Yeah, eu vou nesse verso deitado no chão. Eu tô vivendo trap, maninho. Baby, eu não sou traficante, mas eu tô no estúdio fabricando os quilos. Mano, eu não li a Bíblia, mas eu escutei alguns alvos do Migos. Independente do dia, eu sempre mantenho esse molho comigo. Baby, não sabe onde vem. Tudo que eu gravo vai bem. Bullet de rocks na base, jogo tudo nessa baby. Olha como que eu cheguei, baby. Tô fazendo mais racks, baby. Tô vivendo nesse trap, baby. Eu vou nesse verso deitado no chão. Eu tô vivendo trap, maninho. Baby, eu não sou traficante, mas eu tô no estúdio fabricando os quilos. Mano, eu não li a Bíblia, mas eu escutei alguns alvos do Migos. Independente do dia, eu sempre mantenho esse molho comigo. Isso é trap.